até Grook e Upper Zulu 14 para Tokim. Transponder 5474, controle 119, decimal 8, gol 1785. Correto, portão 04, chame pronto. Pushback, acionamento, gol no 785, ajuste no 012. Chamarei. Colagem. Ouvido, Bravo Uniforme. Estrada 1500, pelo litoral. Estou no reboque daqui do pátio 3, posição 9 até a área remota, posição de número 12. Golf Vitor Uniforme autorizado, inicial reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Okay, obrigado, senhor. Estou no zero pronto, observando o tráfego na curva final. Tá bem. Está 3155, mantenha o ponto de espera. É o ponto de espera, está 3155. Sorte Charlie, atente a possível esteira do Boeing da Web que pousa pistão no zero, após estar livre, decolagem pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Charlie, Foxtrot, Charlie. Pode sim. Ou melhor, você pode apoiar aproar a Leda. Leda, obrigado. Juliette, alinha e mantém pistão no 7. Salvador, você poderia dar informação, autorização para o Golfo Golf Eco, senhor? Tem 4 aerovias aí, poderia dizer, após Dael, voa Leda, Leda Bidev, não é isso? Tô no 785, tá perguntando? É, positivo. O senhor deu uma nossa autorização, tem 4 aerovias para ir pro Rio aí. Eu gostaria de saber, depois de Dael, a gente voa Leda, depois de Leda Bidev, é isso? Afirmativo, Dael, Leda Bidev, intercepta após, Upper November 857. Ah, tá ok, positivo. Salvador, boa tarde, Web 5729. Boa tarde, Web 5729, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, Web 5729, obrigado, seu, boa tarde. Boa. No 7. Ok, tem condições de decolagem da presente? O 0 no 398, a linha da cola pista 1 no 0, vento no 1 no 0 grau, 09 nós. 398. Alfa Tango Serra na escuta. Aguarde mais um momento, ok? Para o pátio 4. Só confirmando seu desejo aí até o pátio 4. Ok, aguarde mais um momento. Índia November Alfa, livre pouso, pista 17, vento 11, 0 grau, 099. Vitor Índia Juliette, decolar 254, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, 19. Salvador, Vitor Índia Juliette. Oceano 327, controle. 120 graus, 08 mais. Sim, por gentileza. Oceano 6327, ao controle. 6327, na escuta possível, ao controle. Vamos abreviar a sua trajetória na Terminal Salvador? Afirmo. Oi, direto Ilhéus. Ilhéus, obrigado. Vitor Índia Juliette, controle Salvador é todo seu, pode prosseguir. Sim, Matias, Vitor Índia Juliette, colou 217. para Cairu Lourenço, subindo para mil pés. Se autorizado, voa também para 2500 na proa de Cairu. Está autorizado, Cairu, e a altitude solicitada. Mas haveria possibilidade de o senhor acionar o seu transponder, não? Está acionado 060, senhor. Recebe aí agora. Deve estar esquentando, vamos aguardar. Ah, positivo. Agora passo a receber o transponder do Vitor Índia Juliette. Afirmativo. É, subindo para 2500, está autorizado direto? Positivo, está autorizado. É, direto, na subida, repassará atingido. Gol 1785, posição 4, pushback somente. 4. 5 para o push? Vou no 785, positivo. Tá livre, chame táxi, vou no 785. Chama o táxi. Zero no 398, decola 256, controle 1 no 98, bom voo. 398, controle 1 no 98, grato. Controle, força aérea no 398. Força Aérea Brasileira, 1398, este é o controle, Salvador. Está em contato, radar. 1398. Oceano 6327, chame Recife, 13325, câmbio. 6325, 6327, muito obrigado, bom trabalho, amiguinho. Um abraço. Do 2231, passa 6.300 em descida para 3.000 pés, à esquerda, duas aeronaves. Em voo visual a 1.500 pés nos corredores, prosseguindo para Salvador, não vai interferir com a sua aproximação. Informação de tráfego para o passarelo do 2231. Bem, obrigado, temos o tráfego aqui, não se esquece. No 55, livre da colagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre da colagem da 1-0, 2-3-1. Já o November Alpha, ciente que livrou a pista. Usou. Faltando CA. Contato radar, sua para diesel. 0403. Mike é a Codelta, na escuta. Na chegada da Mari. Recomendo a Mari com 012, com 012. Vitor Índia Juliette, controle. É, copia controle, estimado aos 2-0 para Cairu Lourenço. Ok, anotei. É, gravador, batendo tudo o outro meu lado. Kilo Romeo Oscar, controle, prossiga em condições visuais, chame em Paripe, o ajuste 1012. 1012, chame na Paripe, Kilo Romeo Oscar. Papa Romeo Charlie, Fox Charlie, chame Recife, frequência 13325. 3325, boa. Boa. Obrigado, controle número 98, tá 312. Controle Salvador, está 3155. 155, este é o controle Salvador, contato radar. Entra, está 3155. Para 2000, livrinho, aliás. Terna Campinas, autonomia 3 horas e 37 minutos. Bono 69 a bordo. Ok, obrigado. 2000, livre LS, passarelo. Bruno 2, bom voo e boa tarde. Índia Alfa, ponto espera 118,6, boa tarde. Você era brasileiro, 1361, no controle Salvador. 1361, na escuta. chame Recife, 12545, boa viagem. Quilo Quebec Serra. Eita. Direto para a rotatória. Serra. Quilo Romeu Oscar. Escuta, vocês? Direto para a rotatória. Direto para a rotatória. Torcerido 2231 no Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 118-612. 118-612, chame a torre, obrigado. Tenha um bom final de semana, hein? Boa. Nós. A linha é decolada, 1785. Força Aérea Brasileira, 1398, esquerda Conde. 398, esquerda Gupe. Paulo, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, boa tarde, formação Quebec, prossiga. Informação Quebec 360 com fim. Sério, 361. Enter. Azul 4118 autorizado para Confins, a nível 3620, aerovia Upper Zulu 16, decolada 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona a transponder 5515, frequência do controle 119.8. Pesado 360 Confins, rota conforme, decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge, intercepta Pesulu 16. 5515 no transponde, 198 ao controle, Azul 4118. Então 08, chame pronto, pushback sonamento, ajuste no 012, Azul 4118. No 08, com 1012, chamará, Azul 4118. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1925, Proa de Alagoinhas, cruza 250 para 1960, informação Quebec. O gol 1925 desça para 8000 pés com 1012. 8000 com 1012, a partir de agora gol 1925. Série 2231 no livre pouso, piso no 0, vento no 20 graus, 10 nós. Sim, é livre pouso, passarelo. Uno 785 da cola 203, controle 1998, bom voo. Quilo Quebec Serra, direto para a final da pista 17. Serra. Tá na torre? Ainda não. Boa tarde, decolou. Meu cordial, voo 785, está em contato, radar. Positivo. Treme a zero, possível? É, o que consta aqui pra mim. Tá bom, pra mim também. O voo 1755, controle. O voo no 785 está fazendo uns pequenos vias direito aqui, ok, senhor? Tá feio o negócio aqui na proa. Sim, afirmativo. O gol 1755 para o controle. O gol 925. Prossiga, gol 925. A sua frente em Alagoinhas tem um voo 1755. Ele não fala com o centro de controle, ele não está falando comigo também não, viu? Tá bom, vou tentar na sequência da empresa. Só um minutinho. Eu agradeço. Quilo Quebec Serra, agora a torre, 1186. Muito obrigado. Comandou, boa, é o 3567, descida para 1180, na sua escuta, Proa 260. 3567, quando tiver condições, a Lagoinha autorizado, 9.000 pés, ajustado 1012. 9.000 pés, 1012, comprou agora a Lagoinha 3567. Bom, o 785 pode voar da Elcha? Pode sim, capitão. Obrigado, Daniel. Quilo Romeu, acho que estabeleceu contato visual com o Quilo Quebec Serra à frente. Afirmativo. Então vamos partir direto para a final da pista 17, mantendo a separação. Ok, direto no 7, Quilo Romeu. O controle, eu consegui contato aí com o 755, ele vai entrar em contato 198. Ah, muito grato, viu, capitão? Não por isso, eu consegui contato 215. Controle de Salvador, gol no 755. Gol no 755, é um prazer falar. Vamos descer até 5.000 pés na chegada Bonf com 1012, gol 755. 5.000 com 1012. É, confirme, a gente estava ainda com centro Recife. Ah, positivo, mas o senhor está entrando na Terminal Salvador e a gente estava precisando um contato com o Gol 1755 para fazer o devido sequenciamento das demais as aeronaves para pouso. De qualquer forma, muito grato. Nada, foi. Então está na escuta em definitivo aí. É, vou ficar na frequência do controle, fica melhor, inclusive. O Gol 925, eu agradeço a sua colaboração. Nada, 925. Quilo Romeu Oscar, agora torre, frequência 1, número 8, meia dúzia para instruções de pouso, Quilo Romeu Oscar. TAM 3155, chame Recife, a frequência 13325, boa viagem. Centro Recife, 13325, TAM 3155. Torre, Salvador, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, continue a aproximação, reporte final de 2 milhas. Bota lá final de 2 milhas, Quilo Romeu Oscar. 2 mil, livre aberto. No 0, 2. Salo, Oceania, 3-2-1. Ana 3-2-1, boa tarde, informação, Quebec, prossiga. Eco, Delta, ajuste no 012, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Previsto gol e o fito. Gol e o fito, ok, obrigado. Eco, Delta, copiou a torre. Está 27 milhas, reautorizado para 4 mil. Para 4 mil, pesão, 7. O gol 1925, reautorizado para 5 mil. Reautorizado 5 mil, gol 1925. O TAN 3567, reautorizado para 6 mil. Quebec Serra, parte 5. Seu solo 08, frequência livre, boa tarde. 195 por 20 milhas para evitar formações, pode? Positivo, livre, capitão. Obrigado. Então 3567. Prossiga 3567. Vamos descer para 6.000, está próximo agora a Lagoinhas. 6.000, próximo a Lagoinhas, 3567. Nós temos as aeronaves evitando aí a formação na posição de bombe. A gente está presente aí a Pro 200 para tirar a mesma formação aí. Agradece 567. Positivo, vamos efetuar os desvios necessários. Pro 200 para 3567. Com o 755 está agora 8.300, reautorizado para 3 mil pés. 3 mil na 755. O gol 1925 na descida para 4 mil. Descida para 4 mil, gol na 925. No 8, a ponte 08, estiver adicionamento. Pegada de altitude, visão com bom chão. Vitor Índia Juliette, não temos tráfego a lhe informar no setor. Frequência livre, bom pouso. Final Panamá 321, autorizado Brasília, nível 380, via Zulu 17. Decola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5534. Frequência do controle 119.8. Ok, autorizado 380 para Brasília, Zulu 17, decola da 10, curva direita, Gole, Ofito, 5534 no transponder, 198. O controle 6621. Partiu pronto, feedback funcionamento, ajuste 10, 12. Final 63, 21. Amarelo. Gol 925, eu preciso compatibilizar sua velocidade com os demais tráfegos. Redução para 220 nós, o gol 1925. 220, sem problema, gol 925. 27, frequência do controle 119.8. 7, autoridade 340, decola da 10, curva esquerda, Momo Flocker, Brizolo 20, 5527, é o transponder 198, controle 6314. Correto, acionamento 314, chame pronto, feedback, acionamento. Salvador, Santa 3217, autorização com fins 360, ciência da Quebec. Passando Dona, gol 10, 12. Gol 02, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 18612. 86. Reduzindo 220, reduzido já 229, proa de pelo novamente, desviou. O gol 1925. 1925 pelo 2000 pés. Dentro em breve o senhor vai girar à esquerda para a Duna. A princípio pelo. Pelo 2000 pés, aguardando seus vetores. Gol 1925. Solo Salvador, o gol Vitor Bravo Uniforme informando o término de reboque para a posição número 12 da remota. Gente, boa tarde, Vitor Bravo Uniforme. O 925, altitude agora 8400 na descida para 2000. 8400 para descida para 2000, é isso mesmo. O 925. O gol 1755 está agora a 5.7 milhas para a Duna, 2 mil pés autorizado. Autorizado também o ILS. O gol 1755. Fortaleza estabilizado, 755. Serra sempre a visão. Ciente, gol no 012. Teve pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Teve pouso, não, no 0, gol no 012. Galeão. De perder altitude devido à redução feita? Ah, positivo. Então estou autorizado a prosseguir pelo. Obrigado. Então 3567, desça para 4000 na velocidade 220 nós. 220. Afirmativa a princípio, 3567 é o número 4 para ponto. Maravilha. Controle Salvador, meu corde, boa tarde, estou batendo o Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, controle, meu cordão. Através 02, 1500 pés, 04 a bordo, alocado 0124, Francisco. Positivo, retorna para a base Salvador, 1500 pés, via corredores, chame em Paripe. Via corredores, chame em Paripe, quilo também. Isopensolu, 1-6, decolando da 10, curva direita no perfil da Dael, Dael Leda, Leda Bridge, 5536 no transponder e o controle em 198, copiou 3217. Foi pronto, pushback funcionamento, ajuste no 012, na 3217. Amarelo. Quilo Romeu Oscar, na escuta do solo para cover, confirmando Siri, vai prosseguir o no meu pé. Romeu Oscar, Siri, o no meu pé, está autorizado, decola da 17 com curva direita, ingressando inicialmente corredor axé, caixa pregos. Aciona transponder padrão. O transponder confirmando o 0153. Frequência do controle 119.8. A torre opera em 118.612. Obrigado, Quatro Romeu Oscar, no 45, informa pessoas a bordo. Está na Baía de Todos os Santos, altitude 4,100, curvando à esquerda para o localizador em descida para 2000. Informação de tráfego para o Kilo Tango Oscar, está a 1.500 pés para o cruzamento da Baía. Cliente ainda não está visual, Kilo Tango Oscar. Seria no Veracruz. Azul 4198, mantenha ponto de espera. Manterá o ponto de espera, azul 4198. Uno 012, solo 15, livre à direita, 12, 19, boa tarde. Livre à direita, 12, 19, gol no 012. Matango, boa tarde, prossiga. Otelio Matango, no 44, pronto para a Copa, acionando a participação de voo. Posição número 2 para a Copa, aguarde só um minuto, que eu vou estar olhando o tango. 02. Só logo no 02, desculpe. 02. Boa tarde, táxi autorizado via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando da Juliette, gol no 02. Lima Papa Mike, pronto, cópia? É pronto, comandante. Fala Lima Papa Mike, autorizado voo local, sobrevoo TGL em Veracruz, no meu pé, decolando no 7, curva direita, subida corredor Axé, após corredor Caixa Pregos. Aciona transponder 0133, frequência do controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 6. 188 ao controle, 018 ao controle, 186 é a torre, 0133. O transponder, decola da 197 com curva à direita, mil pés, Axé e Caixa Prego, Lima, Papa Mike. Certo, Lima, Papa Mike, informa pessoas a bordo. 03 no PLB. Torre 186, acionamento táxi de decolagem, ajuste no 012. Então, bom voo e boa tarde, Lima, Papa Mike. Kilo Tango Romeu, para sua informação, aeronave da TAM, o voo 3567, na Baía de Aratu. Altitude 3.200 em descida para 2.500, a próxima aeronave para o ILS. Cliente, Kilo Tango Romeu. 500 pés, decolador no 7, curva direita, corredor Axé, temporal retorna. 0121, transponder, controle 119, decimal 8, a torre opera 118, decimal 6. Tango, copiado, vou local, 500 pés. Pega pela 17 direita, Axé, seu Barra da Barra, responde 0121, torre 1126, controle 119.8, o Otávio Matango. Bota até o Lima Tango, informe estacionamento, está no pátio 5, informe vocês a bordo. No pátio 4, com o POB 04. Tem pátio 404. Tinha uma torre no 186 para acionamento táxi decolagem, ajuste no 012. Tem um bom voo e boa tarde, Otávio Matango. 1012, mala 2, ingressa Juliette, portão 04. Ingressando na Juliette, com 04 no 012. Boa tarde, Otávio Matango, livre acionamento, chame táxi. O equipamento ATR-72. Entendi, afirmativo. Vamos reduzir para 210, trip 5488. Ok, 210 de velocidade. E eu até o ATR-73. Ah, é 73, não é 72 não? É 72. Ah, positivo, certo. TAM 3567 é autorizado a altitude de 2 mil pés, reitero, 2 mil pés, livre ILS. 2 mil, livre, 3567.